Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Ações robóticas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 169º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças, Jorge! Yeah! E as crianças, não tu, filha da puta! Vai rolar! E nesse episódio 169, eu e dois dos meus queridos participantes e companheiros de aventura vamos falar a respeito das até agora duas temporadas de uma das antologias mais loucas e mais divertidas já vistas nos streams das histórias do mundo, que é nada mais nada menos do que Amor, Morte mais Robôs, ou como é chamado de verdade, Love, Death plus Robots. Engraçado que ninguém fala o plus, cara, mas tudo bem. Todo mundo fala and robots, só que não é and, é plus robots. Mas tudo bem. É que nem aquele filme lá do Leonardo DiCaprio, que é Romeo plus Juliet, ninguém fala o plus. Exato. E como vocês acabaram de ouvir, está aqui para falar de um filme muito louco, de uma série muito louca, de uma antologia muito louca, o senhor Matheus H.K. Menvalli, meu quadrinologista de estimação. Fala, Teteuzo. Olá, pessoas, tudo bom? Das três características dessa série, o que eu gosto mais são a morte. Ah, por que será, né? Olha, que surpresa, hein? Se o ouvinte estiver vendo a gravação no ao vivo, que foi gravada aqui pelo YouTube, o senhor está vendo que estamos em três e está justamente eu como Love, o Matheus aqui do Pai Zuzu, que é a morte, e o seu Jorge Farifalcon de Gurren Lagann representando os robots, né? Muito bem, então. E falando nele, aqui está o cidadão que vai se foder só um pouquinho menos, porque tem menos gente nessa gravação, senhor Jorge Farifalcon. Fala, meu robozinho de estimação. Olha, se comparado com a última gravação que a gente fez, eu vou me fuder infinitamente menos. Não é? É o problema de muita gente querendo gravar o mesmo filme, né? Isso acontece nas melhores famílias e nas piores com mais frequência. Então tá, voltaremos daqui a pouquinho para falar o que achamos dessas duas maravilhosas temporadas depois dos recadinhos. E aí, ouvintes do Paranerdia, tudo bem com vocês? Aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais uma sessão de recadinhos. Vamos lá. Para você que quer fazer aquele comentário maroto no site, basta dar um pulo lá em www.paranerdia.com.br. Você que quer fazer os comentários em videochamadas ou mandar mesmo por e-mail, como faz o nosso querido Elias Passos Tenório, basta mandar um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Você que quer dar aquela tuitada marota, basta mandar uma mensagem para Twitter no @paranerdia, que tá tudo certinho. No Facebook, você encontra fácil também. Basta ir em facebook.com/paranerdia, que vocês acham fácil. E aí, você quer interagir com a gente, você quer conhecer a Nerdmaster, HQ Man, Ana Lúcia, a Sir Sara, eu... Qual assim eu não indico, mas tá valendo? Brincadeira. Se você quiser interagir com a gente, basta ir lá no grupo dos ouvintes do Paranerdia, t.me/paranerdia. Se você quiser acompanhar as gravações em live e ver os antigos vídeos de outros programas que o Nerdmaster já fez, basta dar um pulo em youtube.com/paranerdiatv. Agora, se você também já está divulgando o Paranerdia através de espalhar a palavra e quer ajudar o Paranerdia a ir mais à frente um pouquinho, basta você ir nos endereços para nos ajudar financeiramente. apoia.se/paranerdia e picpay.me/paranerdia. Com auxílios a partir de R$1, que não paga mais nem o cafezinho no boteco, você vai ajudar o Paranerdia a seguir em frente mais forte. Então, de resto, fique com o nosso episódio sobre Love, Death and Robots, que tá show de bola. Hey, Luke, eu sou seu pai. Estamos de volta! Então tá, Love, Deathless Robots, ou simplesmente Amor, Morte e Robôs, se você quiser chamar desse jeito, que é assim que é chamado em Portugal, né? Amor, Morte e Robôs. Lá eles nunca botam os nomes em inglês, eles sempre tentam traduzir ao pé da letra, se possível. É por isso que eu amo os portugueses. Ou simplesmente a última maior surpresa que eu tive assistindo qualquer coisa que não seja anime. Ah, esse seriado foi surpreendente pra você não sendo anime? Mas tem muito episódio que é a cara de anime, né? Eu sei, mas o que eu tô querendo dizer é... tem muito ali que é CG e é CG melhor do que muito anime. Cara, tem muito CG ali que eu quase pensei que era live action. Opa. Tem alguns episódios que são uma mistura de técnicas, inclusive que tem mistura live action com 3D, para transformar a pessoa que está fazendo live action. Sim. Tem captura de movimento, tem stop motion, tem aquele rotoscopia. Muito bem feito, diga-se de passagem. Porra, rotoscopia também. Tem um, que a gente vai falar daqui a pouco nos episódios em si, tem um que ficou igualzinho, cara, o Homem-Aranha no Multiverso, cara. Mesma estrutura. Eu duvido até que não seja o do cara que fez o Homem-Aranha no Aranha-Verso. Tá? Mas é vamos lá. É um filme que eu ainda não assisti. Até porque é o seguinte, esse tipo de série é o que se chama de paraíso de maluco, né? Que é, você chama um monte de gente super criativa e diz, faz o que você quiser. E aí eles fazem mesmo. Paraíso de maluco pra você. Pra mim é simplesmente antologias. Nós, inclusive, fizemos um Paranerdia. Aliás, não foi um Paranerdia, foi um para-alternativo. Eu devia voltar a fazer essa merda, sabe? Do Para Alternativo. Foram uns episódios bacaninha. Que foi seu Marcos Noriega sendo o host, Dona Angélica Resch, seu pensador louco e eu de convidados, que a gente falou sobre antologias no geral. Eu comentei sobre Love, Death and Robots no meio do seriado, mas foi só um en passant, né? Não foi um episódio dedicado. Agora estamos fazendo um episódio dedicado a esta série Miralvilinda. Duas coisas chamam muito a atenção. Cada minuto. Sim. Duas coisas chamam muita atenção nesse bagulho, né? Nesse casa de maluco que me chamou aqui o Matheus. Paraíso. O paraíso dos malucos, né? Que a gente já falou. É a mistura de técnicas, né? Que não tem dois episódios com a mesma técnica, todos eles usam técnicas diferentes, ou pelo menos versões diferentes da mesma técnica, e pelo menos, não sei se é o caso, se todo mundo isso aconteceu com a segunda temporada, mas com a primeira sim, cada vez que você abre para assistir, a ordem dos bichos muda, né? Pelo menos comigo acontecia o tempo todo, não sei se a Netflix parou com isso. Quer dizer, um dos episódios... Eu sei que eu assisti a segunda temporada antes da primeira. Ah, mas isso é você, né? Você é desses, né? Fazer o quê? Eu não percebi se a ordem dos episódios muda cada vez que você assiste, porque eu assisti a primeira temporada, assisti a segunda, agora mais recente, e voltei pra primeira pra poder fazer esse podcast, né? Mas eu não lembro se a ordem mudou. Quando você vai na página da Wikipedia a respeito a respeito da série, né? É, tem uma ordem de episódios lá, mas que não é a mesma ordem que está na Netflix. É, porque é o que eu falei, para cada pessoa a ordem é diferente. Então, a gente vai falando os episódios na ordem que eu botei, só porque foi o que eu fiz a pauta, tá? Mas você não se incomoda, né? Não, talvez se para vocês foi o primeiro, o terceiro ou o quinto, se incomoda não, que a gente vai falar de todos. Então, não se importem com ordem, porque não tem. Tá? Nenhum episódio é interligado no outro. Não se passam nem sequer no mesmo universo ou na mesma realidade temporal. Então, famoso, como diz o sábio, foda-se. Tá? Então, vai escutando e vai prestando atenção. Então, falando agora a respeito dos episódios per se... Peraí, Nerdmaster. Peraí. Um pouquinho a respeito do chat, em que o Jota, né, famoso Esquenta Buraco, falou que eu tô parecendo um sapo, não sei porquê. Aí o Pensador perguntou quem que é o Love, quem que é o Death e quem que é o Robot da live. Você já respondeu. O Jota falou que todos nós aqui somos loves dele. Bicha. E o Pensador, em duas falas. A primeira é que ele concorda contigo em que o Homem-Aranha no Aranha-Verso é o melhor filme do Aranha até hoje. Isso qualquer um consegue concordar. Isso é uma coisa. Eu tô pra fazer, eu vou fazer com o Homem-Aranha a mesma coisa que a gente fez com o Batman. A gente vai fazer uma votação de qual é o melhor filme de Homem-Aranha. Tudo bem que já tá óbvio que o Aranha-Verso vai ganhar, né? Mas mesmo assim, vamos nos divertir brincando e falando mal dos que não presta, né? Tipo o seu Andrew Garfield, né? Né? E a última frase a respeito do que o HQ Man falou, do Paraíso dos Loucos, né? Aí o Pensador falou assim, pro Nerdmaster é só paraíso, porque o resto tá implícito. Eu vivo nessa vida, né? Pra mim é só paraíso, porque os loucos já estão aqui. Então, o que que acontece? Então, indo para os episódios per se, eles foram lançados a primeira temporada em 15 de março de 2019, volume 1 com 18 episódios, e a segunda temporada, volume 2, com 8 episódios, foi em 10 de junho de 2021. Pelo menos foi nessa data que apareceu pra mim na Netflix. Se ele soltou em outros dias... mês passado. Se ele soltou em outros dias pra outras pessoas, a culpa não é minha. Então lá, volume 1, 18 episódios. Vamos começar aqui na minha listinha com Os Três Robôs, The Three Robots. Já pra começar com os robôs, né? Vamos começar com as robôsadas logo de uma vez, né? E aí, o que vocês acharam disso, Matheus? Olha, cara, dos episódios da primeira temporada, eu gostei em geral mais da primeira temporada do que da segunda. E não tem nenhum episódio da primeira temporada que eu desgoste, mas tem alguns que eu dou um valor especial, né? Os Três Robôs não é um deles, embora eu ache ele muito engraçado, né? Eu acho que o diálogo desse episódio é fantástico, mas assim, é interessante, mas não é um dos meus favoritos dessa temporada. E tu, Jorginho? Bom, eu achei interessante esse episódio dos Três Robôs porque me fez lembrar muito de Wall-E. Porra, muito, ele tem a mesma pegada. Sim. Tem a mesma pegada. Na sinopse da Netflix, eu vou dar sempre uma passando na sinopse. A sinopse da Netflix, cara, eu vou te contar. O cara que faz a sinopse é um puta de um filho da puta, de um tetinho mesmo, mas vamos lá. Muito tempo depois do fim da humanidade, três robôs fazem uma excursão por uma cidade pós-apocalíptica. Ponto. 12 minutos de episódio. Tá bom. Olha, assim, enquanto eu estava reassistindo a primeira temporada, eu fiz umas anotações no meu caderninho aqui, uhum. E eu meio que eu fiz a minha própria sinopse para cada episódio, né? E da então, três robôs, como é que é? Vamos lá, quero ver, três robôs. Robôs turistando no pós-apocalipse. É por aí. Cara, os três robôs são sensacionais, que um é um robô humanoide, que é o X-Bot 4000, Qualquer semelhança com o Xbox não é mera coincidência, porque eles inclusive encontram o Xbox no meio do caminho e dizem que é o antepassado dele. O robozinho de babá, que é um robozinho pequenininho, o Cotoquinho, que é o empolgadinho, é tipo o chefe da excursão, né? E a porra de um paralelepípedo, gigante carro-robô paralelepípedo, que faz os comentários mais sarcásticos de todos, mas naquela voz monótona de robô antigo. Cara, essa personagem é a melhor de todas, cara. Ah, cara, a voz dessa robô paralelepípedo aí, ela tá estilo a mulher do Google. É, estilo a mulher do Google, por aí. Ou estilo Marvin, do que do Mochila das Galáxias. Meu, os melhores comentários são os dela. São, sem dúvida, sem dúvida. E plot twist, porque quase sempre tem, né? Eles encontram o porquê que a humanidade foi destruída. E tá aí um bom motivo pra humanidade ser destruída, né? Que deram polegares opositores pros gatos. Sim, então você deu uma arma pra um babaca, né? Né? Não, o próprio gato que tava lá... Isso quebrou nesse episódio. Não, o próprio gato que tava lá no episódio falou, bom, depois que a gente já arrumou um jeito de abrir nossas próprias latas de sardinha, né? Foda-se os humanos. Tô por aí. Então pronto. Ah, eu gostei, cara. Como o Matheus falou, eu achei o humor desse episódio muito bom. Eu gosto principalmente dos episódios que tem um bom humor, que são chegados no absurdo. Nessa temporada tem bastante desses. Vai lá, Jorge. Não, só é bem rapidinho. É, eu não vou dizer que eu não gostei, mas não é um dos meus favoritos. Não, também não é um dos meus favoritos, mas eu gostei bastante. Aliás, nessa primeira temporada, eu acho que não tem nenhum que eu não tenha gostado, sinceramente. Vamos lá, Matheus, completa o que você ia falar. O diálogo desse episódio é fantástico, cara. E ele é escrito pelo John Scalzi, né, que é um primeiro episódio de vários que ele escreve nessa temporada e na próxima. Que ele é um escritor de ficção científica bastante prolífico. Ele escreveu aquele A Guerra do Velho, que foi publicado aqui no Brasil pela Aleph. Maneiro. Se eu não me engano... Parece ser bom. Né? É bom. E tipo assim, A Guerra do Velho, ele é uma ficção científica relativamente séria. Eu não sabia que ele conseguia ser tão engraçado. Deu até vontade de procurar mais material dele pra ver se ele é tão bom, engraçado assim nos outros materiais, cara. Olha aí. Maneiro. Então, passando para o segundo episódio na minha lista, Para Além da Fenda de Acla, Beyond the Acla Rift. Ao acordar após viajar fora de curso por anos-luz, a tripulação de uma nave tenta compreender em que local do universo se encontra. 17 minutos. Matheus, sua sinopse. Episódio... Minha sinopse é: um astronauta se perde numa região do espaço onde ele transa com uma aranha alienígena. Ótimo, ótimo. Já matou o plot twist logo de cara. Muito obrigado. Parece até os títulos dos episódios de Dragon Ball. E aí, Jorge, tua opinião sobre a Fenda de Áquila? Mano do céu, isso me deu um plot fudido de mesa de RPG, velho. Né? Dá pra mandar um copo Cthulhu bonito nesse episódio. Cara, eu fiz essa anotação aqui. Eu escrevi aqui, se HP Lovecraft pensasse em naves espaciais. É, né? Cara, se Call of Cthulhu pegar uma... tiver adicionado uma pegada espacial, vai ser isso aí, velho. Cara, é sacanagem. Tudo bem, já matamos o plot twist, que na verdade... A galera viajou, eles viajam em hipersono, né? Porque eles têm que viajar trocentos milhões de anos-luz. Só que eles acabaram andando trocentos e bilhões de anos-luz. Em vez de milhões, andaram trocentos bilhões de anos-luz. Então pararam longe pra caralho da vida deles, né? Tanto que se eles tentassem voltar, ia voltar mil anos depois. Então foda-se, não adianta mais nada voltar. Cara, mas aquela aranha psionica que cuida lá da estação, apesar de ser um bicho nojento pra caralho, e a primeira vez que a gente vê puta que pariu, dá um susto do caralho mesmo, a porra, ela não tava mal intencionada. Pelo menos eu não entendi má intenção da criatura. Ah, mas aí é que está, porque tem uma dualidade nesse episódio, que é, A criatura, dentro da ilusão, está dizendo para o astronauta lá, que é o Tom, né, que ela realmente se importa com ele. Mas será que isso é verdade? O quanto você pode acreditar no quanto uma criatura com um pensamento completamente alienígena se importa com você? Ela se importa com os seus sentimentos ou ela se importa em preservar você enquanto ela suga o resto da sua vida? Então, mas nesse ponto eu posso dizer que é a primeira opção, que ela realmente se importa com ele porque os outros dois foram pro ralo. É. Mas foram pro ralo naturalmente ou foi ela que comeu? Então, porque isso não fica explícito. Não, então, já diz a velha frase: gostei de você, vou pegar você por último. É por aí. Né? E esse é um daqueles episódios cujo CGI, puta que pariu, tá quase live action, né? Né? Esse episódio me deu, quando eu assisti a primeira vez, ele me deu muito o que pensar, cara, porque ele é da primeira temporada o que me dá mais medo. Né? Eu sinto medo desse episódio. Eu não acho que ele é o mais filosófico. O mais filosófico eu tô guardando, que por acaso acho que deve ser um dos últimos daqui da minha lista. Mas porra, que ele dá muita coisa pra pensar, dá, com certeza. Sim, eu sei. Sem dúvida. Eu sei de qual tu tá falando, o que provavelmente é o mais filosófico, que foi escrito pela mesma pessoa. É. A mesma pessoa que escreveu. Que escreveu. O que a gente vai tratar mais adiante, escreveu esse. Uhum. Aí, terceiro episódio na minha lista, Era do Gelo, Ice Age. Um jovem casal descobre uma civilização perdida dentro do freezer de seu novo apartamento. Pra começar a conversa, não é dentro do freezer, é na porra de um refrigerador velho. Mas foda-se, né? 11 minutos. E esse é o único episódio live action. É, mais ou menos live action, porque mesclado, né? Mesclado, né? Uma mistura. É. Ah, mas é basicamente todo live action, é só a parte dentro do refrigerador que é CGI, né? Que é o cara o ator que eu não sei o nome e a menina que faz a Ramona Flowers lá no Scott Pilgrim, filme do Scott Isso, Pilgrim. Isso, é. A Ramona, que a gente se importa, e o cara que a gente não se importa. Né? Mas, mano, que animação show de bola. Você vê dentro do refrigerador toda a evolução humana, inclusive passando da época dos dois que estão de espectadores. Sim. E olha uma coisa interessante, que as animações ali dentro não foram feitas aceleradas, elas foram feitas em tempo real e depois passada na acelerada. Então vocês pensam com o trabalho que esse povo teve pra fazer uma animação de 11 minutos, que deve ter levado umas boas horas, pra não dizer dias, né, fazendo. Pra não dizer meses, porque eles fizeram cenários completamente diferentes. Sim. Falando nisso, Matheus, qual foi a tua sinopse pra esse? A minha sinopse é: um casal encontra um preview da própria história. Tá bom, tá certo, tá errado não. Tô falando, o HQ Man tá fazendo a sinopse dele baseado nos títulos dos episódios de Dragon Ball. Por aí. E no caso, a coisa que mais me fez pensar, porque esse é um desses episódios que a gente fica pra pensar, tá? Dá coisa pra gente pensar. É que a história é cíclica, né? Que a gente viu o fim da humanidade e o recomeço da humanidade no estilo 2001, Odisseia no Espaço, né? É, só que tem um pequeno porém aqui, né? Spoiler pro final dessa história, né? Quando depois que passa o ciclo todinho e eles abrem o refrigerador de novo e a história recomeça, dinossauros estão comendo primatas. Isso nunca aconteceu na história, então a história tá voltando fodida, né? Tá certo. Tá certo, tá certo. Passando para o próximo episódio, A Vantagem de Sony, Sony's Edge. No submundo das batalhas de feras, Sony é invencível, mas para continuar assim, precisa manter sua vantagem sobre os outros. 17 minutos. Sua sinopse, sim. Matheus. Uma lutadora de ringue que controla um monstro deseja vingança, mas quem é o verdadeiro monstro? Oh, Gostei, hein? O Netflix contrata o Matheus. Opa! Mas, sim, se fosse uma coisa de Dragon Ball, essa última frase tinha que ter aquela entonação do narrador, né? Qual é o verdadeiro monstro? Cara, e que episódio foda na animação, linda para um caralho, nos efeitos, sim, né, nas coreografias das lutas dos monstros. Puta que pariu, é uma... Eu botaria como sinopse rinha de Pokémon hardcore. Né? Velho. Cara, eu gostei. A história... E é um episódio de 17 minutos, mas com backstory, né? Que puta que pariu, eu queria mais desse mundo. Eu queria saber como é que funciona essa porra dessa rinha. Essa história não é uma das minhas preferidas em relação ao plot, né? Mas em relação ao background todo da história, eu fico pensando assim, porra, isso dava uma puta campanha de RPG cyberpunk, cara. Não é? Você podia, né, criar um sistema pra você controlar monstros num RPG cyberpunk, assim, 2020 e tal, do caralho, mano. Muito foda, muito foda. O que você achou dessa, Jorge? Assim, não é uma das minhas preferidas, mas, cara, eu diria que é basicamente uma luta de Digimon from Hell, velho. Porque, putz grila, velho. É tipo pokémons sagrados, né? Pokémons lendários. Não, eu não digo nem lendários ou sagrados, porque, mano, você vê ali que, assim, nem Pokémon e nem Digimon sangram. Mas esses daí, sim, e porra... Sangrar é pouco, velho. É desmembramento, come cabeça, e o caramba quatro, esguicha sangue. É pau pra toda obra, tá, negão? Opa. E como vários episódios dessa antologia, rola uma pequena putaria de pau. Opa! E aproveitando o espaço que eu peguei, o Sapo Brothers acabou de chegar. Diz que a gente ainda tá falando da primeira, em caixa alta, temporada. E a gente vai falar das duas, meu amor. Calma, filho. Calma, bem. Vamos falar das duas. Aí, falando nisso, próximo episódio: quando o iogurte assumiu o controle. When yogurt takes over. Acidentalmente, cara, cientistas criam um iogurte super inteligente e agora o laticínio só pensa em uma coisa: tentar dominar o mundo. É Pink, e o cérebro, cérebro. 6 minutos. Compreender o Pink, e o cérebro, Pink. Sua sinopse, Matheus. Um iogurte super inteligente conquista o mundo, começando por Ohio e depois nos larga aqui. Ah, que é a maneira mais correta, né? Já pegou tudo o que queria, foda-se a humanidade. Basicamente, essa é a premissa básica de quase todos os episódios de Love, Death and Robots, né? Foda-se a humanidade, entendeu? Então, esse daí foi legal, tipo... O iogurte começa pro Ohio e depois manda a humanidade pro Ohio que o parta. Pro Ohio. Tuduxi! Selo Yuri Brauli pra você, meu amor. Vai falar que essa não foi boa, pô. Foi ótimo. Foi ótimo, cara. Eu gosto desse episódio, eu acho ele muito engraçado, cara. Principalmente o estilo do desenho, que é bem caricato, né? Todos os pessoas cabeçudas. É um mundo de Funko, você já viu? Sim. Sabe o que me fez lembrar esse episódio do iogurte? Tá chovendo hambúrguer. Sim, lembra bastante. Sim. Sim, lembra bastante o estilo de desenho do Tá Chovendo Hambúrguer. Muito bem. Aí passamos pro... O Brothers acabou de pedir pra me dar um prêmio por causa da piada. Eu já dei. Selo Yuri Brawler pra você, já foi dado. Não sei nem precisa. Se ele vai colocar algum efeito sonoro depois na edição, é problema dele. Não tem nada com isso. Eu não preciso nem dizer que os mais engraçados e levados pro absurdo são os meus favoritos, então o iogurte assumiu o controle, com certeza é um dos meus favoritos nessa temporada, simplesmente pelo absurdo. Só por isso. Só por isso. E é de novo escrito pelo John Scalzi. Sim, mas não é esse ainda o que faz pensar. Calma. Não é esse o filosófico ainda, não. Não. O John Scalzi foi o que escreveu o primeiro, o Três Robôs. É outro episódio humorístico dele. Sim, é pra tu ver que ele sabe fazer humor, né? Apesar de ele fazer normalmente ficções científicas sérias, né? É tudo bem. Se o primeiro episódio fez se plantar a dúvida que ele sabia fazer humor, no segundo a gente já teve certeza. Né? Sim. Então vamos lá. Próximo episódio... A Guerra Secreta, Secret Wars. Unidades de elite do exército russo enfrentam forças malignas nas remotas florestas da Sibéria. 16 minutos. Sua sinopse, Matheus. Heróis da Marvel são levados para outro planeta para lutar pelo Beyonder. Sério? Então tá. Claro que não. Ah, é por causa do nome Guerra Secreta. Ah, tá certo. Tá certo. Ah, e a dólar. É, tá ok. É que foi inteligente demais essa sessão trocadilho. A gente não pegou não, de cara. É que essa piadola foi muito pra quem é o especialista em quadrinhos da turma, eu né? Eu esqueci quem que eu tava falando, verdade. Pra mim, a sinopse verdadeira desse episódio é russo sendo russo. Né? Esse, pra mim, de todos os episódios da primeira temporada, esse é o mais straightforward, cara. Esse não tem muito o que pensar. Exército russo contra demônios. Exército russo contra demônios de outra dimensão. Pronto, fim de papo. Né? Não precisa mais nada. Não, ó, sinopse desse episódio por mim mesmo. Nos fodemos, camarada. Nos fodemos, camarada tenente. E com sotaque do senhor. E com sotaque do senhor Chekhov. Né? Aí partimos pro próximo episódio. E esse puta que pariu, que episódio de prender o esfíncter, né? Sugador de alma. Sucker of Souls. Libertado por uma escavação arqueológica, um demônio sedento de sangue enfrenta uma equipe de mercenários armados com gatos. 13 minutos. Tá sua mentindo. Sinopse, Matheus. Arqueólogos e mercenários encontram Drácula. Boa. Boa. Basicamente isso. E aí, o que você achou desse, Jorge? Eles têm uma pegada bastante tensa no começo, porque, né? Eles estão descobrindo o que se pode fazer para poder mandar os Dráculas pro Haikyuu Sparta, né? Porque a gente sabe que não é só um. Ah, a gente não sabe nada. Isso aí é o spoiler do último minuto do episódio, caralho. Do último segundo do episódio. Né? Mas a gente. Aí é tipo, meu, isso daí é. Meu, isso daí, por incrível que parível, se a Sarah estivesse aqui, eu diria que ela estaria comemorando com o meu comentário, que me fez lembrar muito um dos episódios da primeira temporada de Jojo. Ah, é. É Jojo mesmo, que a galera enfrentando vampiro, né? Muito bem. Né? E só um destaque, porque sim, eu vi a versão dublada, então tá lá o senhor Guilherme Briggs fazendo suas Guilherme Brigadas na dublagem. É, infelizmente não dá pra não perceber o Guilherme Briggs quando ele dubla, né? Fazer o quê? Mas tudo não, bem. Não, não dá, nada cara. Contra. Muito obrigado, tá? Esse é o primeiro episódio eu assisti na mesma sequência que tu tá assistindo, Nerdmaster, né? Tá, assim, pra mim apareceu nessa mesma sequência. E esse foi o primeiro episódio que não é 3D. Ele é em animação tradicional. Sim, né? Animação tradicional, sim. Sim. E ele tem um estilo muito de história em quadrinhos, cara. É muito história muito, em quadrinhos. Muito, muito. Animação fluida, uma animação bonita. Lembra muito o Drácula da Netflix, né? Sim. O Castlevania, né? O Castlevania da Netflix. Eu achei que tu tava falando daquela série Drácula de 3 episódios na Netflix, que é uma bomba. Não, não, não, não. Não, não, não. O Castlevania, o Drácula que presta. Tá? Inclusive, spoiler. Abraço, senhor Nunes. Não, inclusive, spoiler, vai ter um Paranerd futuramente sobre Castlevania da Netflix com um convidado especial. Que vocês por acaso já devem saber quem é. Porque o Jorge acabou de espalhar, filha da puta. Ué? Vamos falar o quê? Já teve um episódio sobre Castlevania lá no Anime Sphere. A gente só tá esperando pra fazer o episódio da terceira e quarta temporada aqui. Tá bom, pai. Então tá. Seguindo o próximo episódio, A Testemunha, The Witness. Após testemunhar um crime brutal, uma dançarina exótica, quanto exótica que eu acrescentei, tá, Netflix, embarca em um frenético jogo de gato e rato com o assassino pelas ruas de uma cidade surreal. 12 minutos. Sua sinopse, Matheus. Uma garota tenta sobreviver após testemunhar o próprio assassinato em um loop temporal. Porra, pior que é um loop temporal, né? No final a gente descobre. No começo a gente descobre que é um loop temporal, porque ela testemunha o próprio assassinato, porra. Não, no começo a gente testemunha ela sendo morta, mas a gente não sabe o que está acontecendo. É um clone, é um androide, né? É um espelho. É verdade. Não, mas eu já estava achando que ia ser loop temporal, cara. Eu tava muito cara de loop temporal. E esse é o episódio que eu falei que parece pra caralho com o Aranhaverso, né? O estilo da animação, as onomatopeias aparecendo no meio da ação. Quando a gente falou de mistura de técnicas, esse provavelmente é o episódio que mistura mais técnica, porque tem tudo nesse episódio. Tem 3D, tem 2D, tem rotoscopia, tem live action, porque tem várias cenas onde são atores com o rosto modificado com CG, né? Esse episódio é tipo assim, é muito surreal, cara, a técnica utilizada nele. E em relação à técnica, é o meu favorito, é o que eu gosto mais. Sim. Sim, também. Em relação à técnica é o que eu gosto mais. A história não me pegou muito, não, mas a técnica, porra, eu fiquei vidradaço, cara. Mais uma vez temos um uau, né, no meio do episódio. Aí é capaz do amor, né? Tem muito episódio que não tem robô. Esse aqui é um episódio que não tem robô. Tem love, tem muito love, inclusive. Tem bastante death. Ele começa e termina com death. Né? Mas não tem nenhum robô. Não tem robô nesse. Oi, fala, Matheus, fala, repete. Não é necessário ter todos os elementos em cada episódio. Não, esse é o grande barato dessa antologia, que ela não tem todos os elementos em todos os episódios. Às vezes, sinceramente, tem episódio que não tem elemento nenhum. Mas e daí? Não é problema. Aliás, você sabe a história dessa antologia? Por que ela existe? Isso aqui, ela foi criada pelo Tim Miller, né, com a produção executiva do David Fincher e mais algumas pessoas envolvidas nessa produção executiva. E era para ser, originalmente, um reboot e continuação daquela antologia de animação dos anos 80, super clássica da Heavy Metal, cara. Universo em Fantasia. Cara, tudo a ver com Heavy Metal, cara. Mas tudo a ver com Heavy Metal. Sim, era pra ser um reboot e continuação, cara. Aí virou Love, Death and Robots porque ficou no inferno do desenvolvimento durante tempo demais. Eu acho que eles perderam a licença do nome e tal. Mas aí o projeto se transformou e virou essa série da Netflix. E tua opinião sobre A Testemunha, Jorge? A Testemunha? Cara, eu me vi ali num cenário bem... Assim, se você colocar alguma coisa de mecânico ali, vira um fácil steampunk. É o que faltou. Faltou o robot pra virar um steampunk, né? Pra virar um cyberpunk da vida, talvez, né? Mas mesmo assim, eu achei foda pra caralho. Não, eu até gostei. Não é um dos meus favoritos, mas eu até gostei. Aquela tensão toda, a menina fugindo de todo o tempo, né? Uhum. E, meu, e assim, ela fugiu como deu, até pelada no meio da rua. Quando você tá no cagaço, meu filho, roupa pra que te quero. Opa, e aí, no final do episódio, as coisas viram. Não é mesmo, queridinha? Caraca, velho. Ai, ai, ai, ai. Então tá, seguindo viagem pro próximo episódio. Proteção contra alienígenas. Ou simplesmente suits. Suits. Eles não botaram só mechas, então, no nome da porra desse episódio. Mas tá bom, lasque-se. Uma comunidade de fazendeiros usa armaduras robóticas caseiras para defender suas famílias de uma invasão alienígena. 17 minutos. Sua sinopse, Matheus? Agora, fazendeiros lutam contra aliens invasores em mechas gigantes. Tá bem. Tá bom. Agora você entendeu por que eu coloquei a imagem de Gurren Lagann, né? Tá bom. Vou fingir que é só por causa desse episódio. Mas é que, esse assim, é outro esse, também esse... com uma animação bem gostosa, CGI daquele estilo cel shading, né? Aquele estilo Sim. computação gráfica com textura, né? Bem bonito. Sim. Mesmo. Cara, tu sabe que enquanto eu assistia esse episódio, uma sensação que eu tinha muito forte é que era a mesma sensação que eu tive a assistir Os Incríveis, cara. Sim. A animação parece bastante. Não só... E só eu senti... Diga, Jorge. E só eu senti um pingo de Independence Day no meio do assunto. Por conta do sentimento de tamo fudido? Não, pelo cara que se sacrificou. Ah, sim. Ah, sim. É o estilo redneck. Sim, verdade. Mas no final tem o plot twist, né? Que na verdade não são eles enfrentando uma invasão alienígena. Na verdade, os fazendeiros é que são os alienígenas. E ali aqueles monstros, na verdade, são os donos do planeta. Né? Eles estão defendendo só a casa deles. Estão defendendo o lugar deles. Uma coisa que eu reparei é que, assim, apesar dos estilos de animação serem bem diferentes, o Proteção contra Alienígenas é bem cartoon, né? Mas os alienígenas são muito parecidos com os alienígenas de Guerra Secreta. Sim. Parece bastante também com os insetos do Tropas Estelares. Aí, seguindo para o próximo episódio, Boa Caçada, Good Hunting. O filho de um caçador de yokais, encontrar espíritos aqui, nós entramos em yokais, tá? Faz amizade com uma criatura metamórfica. 17 minutos. Sua sinopse, Matheus. Akemei, a sua. O meu ficou parecido, mas um pouco mais longo. Eu botei assim: o filho de um caçador de demônios e uma mulher raposa formam uma amizade que dura a vida toda, mesmo quando a modernidade ameaça destruir o espírito da raposa. Mas poético, né? Muito bom. Sim. E tu, Jorge, esse aqui é o mais anime de todos, né? Não precisa nem falar, né? Não preciso nem falar que esse é um dos meus favoritos. Por que será, né? Será que é porque tem yokais, cubes, né? O que será? Não sei por que o Jorge gosta desse. Mas eu adoro esse episódio então... também, cara. Eu acho que ele é, assim, top 3 pra mim. Cara, e não, mas, assim, o assunto é steampunk. Toma steampunk na veia nesse episódio, né? Pois é, mas foi o que eu falei pra você. Cara, simplesmente, assim, tem um pouco de cultura chinesa? Tem. Me ganhou já nesse primeiro ponto. No segundo, meu, a robotização, tipo, você tem um steampunk e um cyberpunk no meio. Porque você tem a robotização do bagulho, velho. E, meu, simplesmente fantástico, velho. Me deu ideia até de escrever uma história, velho. Sim, esse episódio é incrível, cara. Esse episódio é incrível, não só na produção dele, né? Como também pelos temas dele, que não é o tema do tradicional versus o moderno, né? O colonial versus o colonialismo, Sim. né? Tolerância versus racismo, cara. Esse episódio é do caralho. Ciências versus magia também, né? Ciência versus magia. Sim. É foda. A busca pelo que você realmente é, né? Porque a mulher raposa, ela sofre porque ela tá abandonando aos poucos o que ela é de verdade, que ela é uma caçadora. Não, o que eu ia falar, porque essa história é um what if fudido, porque e se a Inglaterra tivesse colonizado a China e não tivesse largado o osso. Verdade. Né? E, no caso, a cena da mecanização e depois da transformação robótica da Cube em raposinha de novo, né? Só com uma raposa, uma Silver Fox, pode ser, talvez, né? Mas referência muito... Silver Hawks pra Mas foi valendo. Do caralho, cara. Na verdade, a referência é da Marvel, né, Matheus? Sim, certeza. Silver Fox. É uma raposa de nove caudas. Referência a Naruto. Bom, também. Seguindo. É uma Kyuubi. Eu não queria ter posto Naruto nessa conversa, né? Mas tá bom. Então, mas acontece que assim, Naruto é só uma das cacetadas de anime que utiliza a lenda da Kyuubi no Yoko. Se você quiser utilizar uma outra referência, se você quiser utilizar uma outra referência a Kyuubi no Yoko, a gente pode utilizar Yu Yu Hakusho, porra. Yu Yu Hakusho, Yokai Watch, tem uma porrada de anime que faz isso. Aquele Yokai Apartment, velho. Yokai Apartment. Tem aquele jogo da Nintendo também, que é uma raposa, né? Que também é uma Kyuubi. Não lembro o nome agora de cabeça do nome, né? Dance, clássicos. Próximo episódio, O Lixão. The Dump. O Lixão é o lugar que ele chama de lar. E não vai ser qualquer fanfarrão da cidade que vai tirá-lo de lá. 11 minutos. Matheus, por favor. Essa foi uma das melhores sinopses que teve. Sim. Um velho morador de um lixão vai defendê-lo de um inspetor da cidade com a ajuda de um amigo bem esquisito. Tá bom. Ok. Uma coisa que eu reparei assim, é que quando o episódio é bem no ponto, assim, não tem muito o que discutir no plot. A minha sinopse vai ficar parecida, né, com a da Netflix. Porque não tem o que inventar. É. Não tem mesmo. Eu, sinceramente, não é o... É o episódio que eu menos gosto. Pronto, já vou falar. Não, eu não desgosto, mas é o que eu menos gosto da primeira temporada. Porque não é, ele não chama tanto atenção. Não é uma animação 100% sensacional. É uma animação ok. É um plot ok. Não é um plot twist, nossa, que virou a cabeça, meu Deus do céu. Mas tá bom, é o mais fraquinho dessa temporada. É porque quando você tem uma antologia dessas, onde praticamente todos os episódios são de bom pra cima, o que é mais ok, assim, realmente vai acabar sendo o que as pessoas menos gostam. Porque esse episódio é ok. Tua opinião, Jorge? Eu digo assim, minha opinião, assim, tudo bem. Não é um dos meus favoritos também. Mas, Pomba, esse visual tipo redneck, tipo... Aí, como é que é o nome daquele filme lá que tem os caras que faz a sinalização no trânsito? Os caras que fazem a sinalização no trânsito? É, o Dedo do Meio. Não sei. Não faço ideia. Ai caramba. Depois que eu lembrar, eu falo pra vocês. Mas, enfim, é um bagulho bem, tipo, redneck. O cara que vai tomar o lugar dele, aí ele vai... E contra-ataca com a arma mais inesperada. Esse aí me lembrou muito o Up, Altas Aventuras, né? No sentido de ser um velho teimoso, chato, defendendo a sua casa, né? No começo do Up. É. Só que em vez do cara pegar e voar com a casa, não. Ele continua dentro da casa, cuidando da casa, né? Fazer o quê? Mas vamos lá. Seguindo pra próxima, Metamorfos Shapeshifters. No Afeganistão, dois fuzileiros com poderes sobrenaturais enfrentam uma ameaça a qual tem muito em comum. 16 minutos. Sua sinopse, Matheus. É Lobisomem e o Apocalipse no Deserto. Direto e reto. Velho. Direto e reto, né? Fazer o quê? Cara, que episódio foda esse do Shapeshifters, né? Dos transmundos, metamorfos, cara. Eu adorei, é um dos meus favoritos dessa temporada. Não é o favorito, mas é um dos, com certeza. E tu, Jorge? Olha, essa sim chegou bem perto de ser um dos meus favoritos. Não foi por causa do final. Porque é meio que ele, tipo, ele só se mandou pra poder fazer um enterro digno pro cadáver do amigo dele. Mas é justo, né? Foi válido, né? Poderia ser diferente. Poderia, mas não foi. Então tá. Pra próxima, Noite de Pescaria. Fishing Night. Depois que seu carro quebra no meio do deserto, dois vendedores embarcam em uma viagem psicodélica ao início dos tempos. 10 minutos. Sua sinopse, Matheus. dois vendedores se perdem no deserto que se transforma em um espetáculo perigoso. Perigoso é um bom termo para esse negócio. Para dizer o mínimo, né? Eu diria dois vendedores se perdem no deserto e viajam na maionese. Viajam na maionese. Só que essa maionese é perigosa, pô. É que tem umas maioneses que estão vencidas, né? Fazer o quê? Isso é uma viagem de maionese vencida, né? Mas isso acontece, né? Cara, não duvido que essa tenha sido a desculpa que o vendedor mais velho deu pra família do mais novo. Né? Olha aí. O cara tomou umas drogas loucas lá e se perdeu, cara. O que eu posso fazer? Por aí. Né? Eu adoro esse episódio. Isso aí tem rotoscopia também, e os efeitos dos peixes, cara, são lindos demais da conta, cara. Sim, eu adoro esse episódio, eu acho ele muito bonito, muito bem feito, ele me lembra aqueles filmes em animação do David Linklater, tipo Waking Life, o Homem Duplo, tá ligado? Sim, o Homem Duplo, cara, eu lembrei muito do Homem Duplo vendo esse episódio, lembrei muito. Bom, segundo o Sapo Brothers, é o pior episódio da temporada. Mas assim, eu acho esse episódio bonito pra caramba. Quando eu fui pesquisar a história desse episódio, eu não consegui confirmar isso, mas eu acho que ele é, em parte, inspirado no conto de Ícaro e Dédalo, né? Que tem o mais velho e o mais novo se empolga, voa perto demais do sol e morre, né? Cara, faz todo sentido. Falando em coisas que não fazem sentido, aí vem o próximo episódio. Ajudinha, Helping Hand. A deriva no espaço, um astronauta precisa escolher entre sacrificar uma parte de seu corpo ou perder a vida. Segundo o comentário do seu Jorge no nosso grupo 2 da equipe do Paranerdia, esse episódio já é de humor negro já no título, né, Jorge? Opa! Já pela tradução que fizeram do título, Ajudinha é muito sarcástico, é muito humor negro, velho. É muita babaquice, e ainda podiam ter dado Me Dá Uma Mão. Não, aí seria mais humor negro ainda, porque aí é a tradução literal do episódio. Mas aí seria a tradução literal do episódio, né? Quantos minutos tem esse episódio, né, Márcio? 10 minutos? 10. São 10 minutos pra justificar um trocadilho. E como é que ficou a tua sinopse desse? Essa é a sinopse. 10 minutos pra justificar um trocadilho. Perfeito. 10 minutos para justificar um trocadilho do carilho. Eu não gosto desse episódio. Eu vou te contar que eu também não acho muito bom esse episódio, não. É bonito, é bem feito, mas é igual o lixão, cara. Ah, cara. Não me pegou, não. Ah, cara, esse me pegou de jeito, velho. Porque, pega só, tipo, você tá lá no espaço, você tá fazendo o seu trabalho. Um detrito que tá vagando pelo espaço acerta a tua roupa e aí você simplesmente tem que se virar pra sobreviver, velho. Não tô dizendo que ele não tenha seu valor, eu tô dizendo que eu não gosto. Não, assim, tirando vocês dois que não gostaram muito do episódio, eu gostei paca, velho, porque isso me fez ter uma imersão gigante na história, velho, mesmo sendo só 10 minutos. Jorginho, meu amor, você tem todo o direito de estar errado. Eu tenho esse direito. É, como sempre, né? Partindo pro próximo, histórias alternativas. Alternative History. Quer ver Hitler morrer de formas mais cômicas possível? Sim, por favor. Agora você pode. Bem-vindo à multiversidade. Nem preciso falar que esse é outro dos meus favoritos pelo absurdo, né? Que é no mesmo estilo cômico do Quando o Iogurte Toma Conta. Não sei se é o mesmo autor, né, Matheus? É do John Scalzi. É do mesmo cara do Iogurte. É também, né? É do meu caso. Sim. E como é que ficou a tua sinopse nesse, Matheus? O que aconteceria se Hitler morresse de forma cada vez mais absurda? Também, por aí. O que você achou desse, Jorge? Forçado também? Forçado. Essa foi a opinião do Jorge, forçado. Cara, eu achei engraçado pelo contexto, né? Que me lembrou muito o Guia do Mochileiro das Galáxias, as entradas do guia no filme. Sim, né? Assim, eles apresentam seis cenários sobre o que aconteceria se Hitler morresse em 1908, quando ele ainda estava na Academia de Belas Artes de Berlim, né? É, morrendo numa maratona de orgia com prostitutas de Enem. É. Não, é que tipo assim, dos seis cenários, os dois primeiros são bastante plausíveis até. O primeiro, Hitler morre espancado por judeus, né? E no segundo, ele morre atropelado por uma carruagem. Depois disso, por uma carroça de salsichas vienenses. Sim, por uma carroça de salsichas vienenses. Depois desse, descamba para um absurdo total. O cara é morto por uma arma de gelatina russa. Mas assim, eu tenho algumas questões a respeito desse. Porque assim, se você pegar toda a história desse episódio e você encaixar na música da velha debaixo da cama... velho, encaixa direitinho, velho. Porque esse toda é o único vez episódio, que ele morre... Esse é o único episódio que tem um gancho pra uma continuação. Porque depois eles mostram o que seria com o Abraham Lincoln, né? Como é que seria a morte do Abraham Lincoln. Né? Só que não ficou. Então, né? Mas tudo nessa antologia, é só aquilo ali e acabou, né? Só continuando o que eu ia dizer. É que assim, a cada vez que ele morreu, ele voltou. Ele passou a primeira parte e morreu na segunda. Aí passou a primeira, a segunda, morreu na terceira. E assim parece foi indo Re-Zero, até o... não sei porquê. Né? Né? E o próximo comentário é que este é o favorito do Safo Brothers. Ah, por que será, hein? Oh, jura? Olha só, como eu estou surpreso com isso, E ainda o... E ainda tem um último comentário dele que poderia terminar com por hoje é só pessoal. Aí vamos pro próximo e eu já vou deixar claro. É o... Esse e um dos próximos ainda são os dois episódios meus favoritos. Eu não consigo colocar um na frente do outro. Os dois estão empatados, tá? Meus dois episódios favoritos de Lovecraft, que é 13, Vitor. Número da sorte, ou Lucky 13, 13 sortuda. Ninguém queria voar com a aeronave 13, depois que a sua tripulação ser dizimada duas vezes. Acontece que pilotos novatos não têm escolha. 15 minutos. E aí, Matheus, tuas notas. Uma piloto novata recebe o comando de uma nave azarada, a número 13. Também bem assim, não tem muito o que inventar em cima da sinopse. É, bem no âmago, Cara, eu adorei esse episódio do 13 Sortuda, de novo, pelo background, né, do episódio, porque tem toda a história da nave, por que ela é azarada, por que ninguém gosta dela, porque ela começa com 13, termina com 13, e a soma dos números dela da 13. Zagallo ia adorar essa nave, né? Não é? Foi o comentário que eu fiz quando eu tava assistindo e postei lá no grupo da equipe. Zagallo ia se apaixonar por essa nave, né? Mas, cara, o Zagallo mandou um abraço. É, né? Mas o que mais me pegou foi como que a nave, no final, principalmente já no finzinho do episódio, mostrou que ela tinha realmente personalidade. Porque coisas que estavam acontecendo na nave aconteceu porque a nave queria que acontecesse. Como, por exemplo, o fato de que a piloto botou a nave para explodir, pediu desculpas. Isso é um ponto muito importante. Ela pediu muitas desculpas para a nave. Mas a nave não explodiu quando devia explodir, porque ela esperou os inimigos chegarem mais perto para explodir os inimigos, cara. Se isso não é personalidade, se isso não é autossacrifício, puta que pariu, eu não sei mais o que é, né? É. Ô, Nerdmaster, hashtag GoiMary. É, pô, hashtag Merigo. Ô, rapá. Ô, Lele. Você quer me fazer chorar aqui, né, seu filho da puta? Eu chorei nesse episódio, tá? Eu chorei, tá bom? Nesse episódio do 13 da sorte também, tá? Seu cantinho. De nada. Esse episódio 13 da sorte me lembrou muito um filme que passava muito na sessão da tarde, né, do SBT, que era Memphis Belle, A Fortaleza Voadora. Muito. Preciso dizer que esse é um dos meus favoritos? Não. Uma coisa que me trazia quentinho no coração, que eu assisti sempre, cara. A primeira vez que eu assisti essa trilogia, esse foi o meu primeiro episódio. Pô, tu já viu, tu já começa com o cara que te apaixonou, né? Puta que pariu, então, né, fazer o quê? E uma coisa que me traz quentinho no coração quando eu vejo nesse episódio é que a nave começa com, com a fama de azarada, que duas das equipes morreram, mas tava faltando o piloto certo pra nave, né? Que aí quando chegou a Cutter, né, pra pilotar a nave, e o Jacko pra ser o copiloto barra artilheiro, a nave só ganhou status. Aí todo mundo, quando chega, a 13, estamos salvo! É Tetra! É Tetra! É Tetra! Cara, sem zona de dúvida, é meu episódio favorito, junto com um dos próximos ainda que a gente não acabou da temporada. Olha só, o 13, número da sorte, ele é escrito pelo mesmo cara do Metamorfos, que é o Marco Cruz. Então, o cara é especialista em escrever ficção científica com militarismo, né, no meio. Sim. Cara é um escritorzaço de mão cheia, velho. Muito bom, parabéns pra ele. Então, seguindo agora pro penúltimo episódio desta primeira temporada, Ponto Cego, Blind Spot. Uma gangue de ciborgues faz um ataque relâmpago a um comboio armado. 9 minutos. Sua sinopse, Matheus? Velozes e Furiosos 9000. Perfeito. Mas que desgramento, velho. Perfeito. Não, acabou. Não precisa comentar mais nada? Não, acabou. Não comento mais nada depois dessa. Velozes e Furiosos sem carro, desgrama. E uma coisa legal é sem carros o cacete. Eles tinham carro, sim, senhor. Como assim, sem carros? Tá maluco? A gente tá falando no mesmo episódio? Jorge, tá ficando viruta, você? Tô ficando viruta, pronto. Tá. Eu sem carros. Esse cara tá cheirando cola, não sei o que tem. Não, eu acho que o episódio apareceu em outra ordem pro Jorge. É, provavelmente. Cara, mas ali... Não, esse apareceu como penúltimo mesmo. Oi? Sim, mas você não você confundiu achando que não tinha carro, está maluco? Não, eu tô viajando a maionese, isso daí deixa quieto. Ele tomou as mesmas drogas do dia da pescaria, tá vendo? Tá bom. Porra, entregaram meu fornecedor. Que coisa, né? Cara, mas é muito show, principalmente porque foi estilo... É aquele filme de assalto, né? É, 13 homens e um segredo, ou Velozes e Furiosos, né? A versão Brasil. Basicamente, o episódio 5. Esse episódio, de todos os episódios, ele me lembra. É o que mais me lembra um videogame, cara. Eu adoraria jogar um videogame desse episódio. Cara, muito. A estética, assim, também é muito estilo de videogame, cara. É muito bom. Aliás, só que o nome é uma coisa, né? Uma nave que sobrevive além dos seus tripulantes é muito injusto ser chamada de azarada, também acho. Naves com personalidade, Futurama, gente, nem sempre é uma boa ideia. O Guia do Mochileiro das Galáxias também. Aliás, Kubrick também. Esses ciborgues é muito maneiro, o visual é legal, o ritmo também, bom. Os diálogos são divertidos. Na minha lembrança não eram umas motocas, não, eram carros, eram quatro rodas. E agora, pra terminar essa temporada, não poderia terminar com o melhor episódio, que esse é o empatado com o 13 da Sorte, é o meu episódio favorito de todos dessa temporada. É o episódio de fazer pensar, né, Matheus? Agora é o filosófico, né? Esse é o episódio, cara. É o meu seguinte... Ele é o meu favorito da primeira e da segunda temporada. Ele é o meu episódio favorito geral, da série toda. É, também. Tô contigo. High five. High five virtual. É nóis. E é nada mais, nada menos que Zima Blue. Que não precisa nem traduzir, porque já tá, né? Zima Blue. Eles poderiam ter posto azul Zima. apesar de que azulzinho ficava ridículo, pareceria do mundo, né? Azul marinho. Mas vai lá. O famoso artista Zima fala sobre o seu passado misterioso e sua ascensão ao estrelato antes de revelar seu trabalho final, 10 minutos. Sua sinopse, Matheus? Eu escrevi exatamente isso. Palavras não podem descrever. Boa. Cara, esse é, sem sombra de dúvida, o episódio mais filosófico de todos. Um dos mais bonitos. Na minha opinião, eu só não gosto muito da estética meio retilínea, meio magrela dos personagens. Mas é bonito. É bonito, é bem feito. E com certeza é o que explode mais cabeças com o plot twist no final da É, cara, e... Essa animação me fez lembrar muito aquela animação do Batman. Qual? Sim, sim. Aquela animação do Batman. Que, inclusive, quem dublou a voz do Batman nesse seriado aí foi o Mark Hamill. Sim, ah, sei. Sim. Bom, eu sou... Inclusive, Batman do Futuro. Batman do Futuro também segue o mesmo estilo de animação. Sim, olha, esse aqui é muito Batman Beyond, cara. Muito. Ó, o Sapo Brothers escreveu aqui no chat... Lembra Aeon Flux. Lembra Aeon Flux porque é feita pelo Robert Valley, que foi discípulo do Peter Chung, o criador do Aeon Flux. Com certeza. E aí terminamos o volume 1. Vamos agora para o volume 2. 8 episódios. Peraí, antes de ir para o volume 2, só falar que... É, por mais que não seja o meu episódio favorito da série inteira, ele é um dos meus favoritos da primeira. Eu adoro esse episódio. Fala, Matheus. Não, eu só ia dizer que eu gosto tanto desse episódio que eu chorei duas vezes assistindo ele, na primeira e agora, quando assisti de novo. Eu também, cara. Junto com o 13, é um dos episódios que me fizeram chorar. Cara. Sente a angústia do Zima, né? Porra. Volume 2, 8 episódios, lançado em junho agora de 2021. Primeiro episódio, atendimento automático ao cliente. Se o seu aspirador estiver tentando matar você, pressione 3. 12 minutos. Fez sinopse desse, meu Deus? É porque assim, a segunda temporada eu só assisti uma vez quando na estreia e não reassisti, então não fiz... sinopse para a segunda temporada. Ah, mas eu fiz. É o futuro da Sarah Connor. E sim, Sapo Brothers, você pegou o começado já. Depois você pega as nossas opiniões sobre os dois primeiros episódios. Valeu? Valeu. Cara, esse episódio é muito estranho, cara. Ele me deu uma sensação de muito esquisitice. Porque, primeiro, o estilo da animação é muito feio, cara. Os personagens são caricatos ao extremo. Tinha a premissa, mas não a animação em si. A premissa é legal. Eu tenho a mesma opinião que você de ele, assim, embora a gente tenha visto episódios caricatos na primeira temporada, né? Nenhum deles me provocou a estranheza que esse provoca. Eu não sei porquê também. Alguma coisa... Talvez o estilo da animação tenha ficado um pouco desgastado. Mas a história eu gosto bastante. Tem todo... Outro que também me fez lembrar o estilo de Tá Chovendo Hambúrguer. É, mas só que bem mais estragado, né? Esse aqui é um Tá Chovendo Hambúrguer vencido. Não, mas o que eu quis dizer, eu não tô falando nem pelo estilo de animação, eu tô falando pelo estilo de roteiro. Cara, eu achei sensacional o jeito sarcástico que o atendente eletrônico atendeu a velhinha, né, o atendimento automático. Você tá muito nervosinha, tá, minha santa? Então vamos acalmar essa putaria aí? Tá calminha agora? Já acabou, velho, Jéssica? Velho, isso daí eu posso dizer que é o resumo do atendimento da Vivo aqui em São Paulo. É, né? O robozinho da Vivo, da Velox, de tudo quanto é robozinho eletrônico que atende telefone agora. Você tem certeza que você não quer jogar seu bichinho pro aspirador destruir enquanto você tenta desligar ele? Olha pra cara dele, ele vai desistir de você. Eu sei que esse episódio ele foi feito por um estúdio de animação que, se eu não me engano, é o primeiro que eles fazem para o Love, Death and Robots, e o 1 também, né? E é também o único episódio que é dirigido por três pessoas diferentes. Que zona. Ah, ele é meio... Deu pra entender qual foi o, deu pra entender qual foi o conflito. Ele é meio zoneado, esse episódio. Por isso que não ficou tão bom. É muito chefe pra pouca panela. Não. Tá bom. Opa. Aí o segundo episódio foi Gelo. Sim. Ice. Longe de casa, há mais de uma semana. Dois irmãos se unem aos habitantes locais geneticamente modificados em uma corrida mortal. Oh. 13 minutos. Né? Cara, esse é outro Cyberpunk. Outro estilão, né? Outro com estilo Iron Flux de novo, né? Um estilo de desenho bem bonito, bem bacana. E eu gostei, cara. Eu achei bem bacana na premissa e no contexto geral do episódio. Não é o meu favorito hashtag... dessa temporada, mas é muito bom. Hashtag Cyberpunk 2077. Esse, esse também. Esse também é do Robert Valley, né? O mesmo do Zima Blue. É, tem um elenco de dubladores brasileiros nesse episódio. Olha, eu vi que eu percebi, eu vi dublado depois, eu vi a galera falando em português no meio do episódio, cara, é muito bom, é muito legal você... Eu tenho o costume de assistir dublado em português, mas com a legenda em inglês pra ver se eles dublaram direito, né, pra ver se não viajaram na maionese na dublagem, né? Aí tá lá termos em português, ué, peraí, eu não liguei a legenda em inglês? Liguei. Tô falando frases em português. Aí eu voltava, escutava. Ih, caralho, a galera falando em português, que loucura! Né? Eu também fiquei surpreso quando eu ouvi os caras falando, ah, foi do caralho e não sei o que mais, no negócio em inglês. E pelo menos dessa vez contrataram brasileiros, né? Não contrataram galera da Flórida pra falar. E aí, gatinha! Baila, bacatinha! Pode crer. Eu tenho uma sinopse feita agora para esse episódio. O que aconteceria se os mutantes dominassem o mundo e você sobrasse? É tipo Dinastia Êmica. Dinastia Êmica. Ou basicamente My Hero Academia Wannabe. Aquele é o Deku, com certeza. Aquele é o Deku antes do All Might. Eu vou encontrar com ele, né? Tá certo. Entendedores entenderão. Então, bora pro próximo episódio: Esquadrão de Extermínio, Kill Squad. Um policial encarregado de combater a superpopulação vive atormentado pelas consequências de seu trabalho. 18 minutos. Esse aqui é Blade Runner. Pensei a mesma coisa. A mesma coisa. Ou de Legião Urbana, Canção do Senhor da Guerra. Também, né? Que aqui é o que é que aconteceria se a imortalidade fosse possível, e que obviamente só os podres de rico têm a imortalidade, mas chega numa determinada hora que a superpopulação, porque ninguém morre mais, então não pode mais nascer ninguém também, porque se nascer gente, o planeta vai pra cuê, né? Então aí temos o esquadrão Mata Criança, né? E sim, é literalmente isso, é um esquadrão mata criança. Então é pra isso que eles estão. Mexeu contra criança, matou criança. É, tu assistiu esse dublado, né, Marcos? História. É o Guilherme Briggs que dubla o detetive Briggs. Porque perderam uma puta. Podia ser, né? Não. Eles não quiseram, não, foi o caso. Não quiseram fazer esse trocadilho do carilho, não. Falando em trocadilhos do carilho, né? Vamos pro próximo episódio, que é Snow no Deserto. Meu Deus. Snow in Desert. Todos os caçadores de recompensa da galáxia estão de olho em Snow. 18 minutos. Cara, eles perderam, sinceramente, uma grande oportunidade de fazer outra trocadilho do carilho, que eles poderiam ter posto neve no deserto. Porra, pode crer, cara. Porra! Olha aí a localização. Não podia... É Seu Neves. Podia chamar o cara de Seu Neves, né? Seu Neves no deserto, né? Cara, esse episódio é muito foda, animação linda, um CGI quase perfeito, quase... Esse é outro daqueles que tu quase pensa que é live action, de tão bem feito a animação. E a premissa do episódio é foda. É outro também falando de... imortalidade, né? Só que dessa vez a galera tá afim de pegar no, né? Nas bolas do, da neve, do neve, né? Snowballs, né? Quer pegar snowballs? Snowballs, trocadalho. Porque tá nas snowballs o segredo da imortalidade. Nas gônadas. Obrigado, eu também amo vocês. O que você achou desse, Jorge? Que eu achei, sua piada foi selo Yuri Brawley também. Tá? Não da piada, mas, enfim, do episódio, filho. Então, eu comecei dando nota pra sua piada, mas vamos lá. O episódio, sinceramente, sensacional. É um dos meus favoritos da segunda temporada. E, assim, eu diria que é um estilo completamente inverso de apocalipse. De cidade de mundo apocalíptico, né? Ao contrário daquele de Waterworld. É, esse é um deserto, né? Sim. Sim. Sim. Oh. É o Waterworld ao contrário. É, então, foi o que eu quis dizer. Sim, sim. Muito bem. Só tem uma coisa nesse episódio que eu não gosto, né? Mas isso é uma crítica minha, pessoal, que o final não vai funcionar. O final não vai funcionar dele namorando o Cyborg. Porque você... o cara é imortal porque ele regenera qualquer tipo de dano. E a mulher é imortal porque ela é cyborg. Você quer mesmo viver com uma única pessoa o resto da sua vida imortal até o vai universo virar acabar? O futuro do negócio ali do extermínio lá de cima do episódio anterior. Ué, se você ama a pessoa, por que não? Tá certo. Mas nenhum amor eterno, cara. O cara pode ser eterno, o amor não é. Bom. Ué, qual é a chance de você se apaixonar pela mesma pessoa várias e várias vezes? Aí é... O amor não, é eterno aí, enquanto dura. Tá confundindo. Esse aí foi o filme do Adam Sandler como se fosse a primeira vez. Não, mas aí você tá querendo colocar Drew Barrymore no lugar da Cyborg lá. Eu ponho com o maior prazer. Ô, rapaz! Mas como não? Não, mas o que você não está se ligando, Nerdmaster, é que como se fosse a primeira vez é uma descrição do inferno. Casar com o Adam Sandler. Porque você conheceu o Adam Sandler todo dia no inferno, cara. Nossa senhora. Não posso negar isso. Ai, ai, ai, tá bom. Seguindo, falando em inferno, né? Próximo episódio, A Grama Alta. Tall Grass. É. Um homem se impressiona... Falando em inferno, hora de abraçar o capeta. É. Um homem se impressiona ao ver as luzes fantasmagóricas no meio de um campo. Pra mim, essa sinopse está completamente errada. A sinopse verdadeira é: se falaram pra tu não sair do trem, não sai do trem, porra! Né? Sinceramente, esse é o episódio que eu menos gosto dessa temporada. É o mais. Nhé. A animação é mais ou menos. A premissa é uma babaquice. Cara, se eu fosse o condutor desse trem, eu falei pro cara, não sai do caralho do trem. O filho da puta me saiu do caralho do trem? Foda-se ele! Caralho, não vai atrás do filho da puta. O condutor é muito boa gente, cara. O condutor é um santo, né, nesse episódio, cara. Mas vai tomar no cu. O filho da puta já tem... O passageiro já tem essa cara de bunda. O próprio... Se vocês estiverem vendo na página da Netflix, a cara desse idiota de óculos é o porra do passageiro. É essa cara de bunda mesmo dele, entendeu? Então, porra, cara, larga esse filho da puta. Ele saiu e desobedeceu a regra. Ele deu uma regra pro cara. Não sai do caralho do trem. O cara saiu, foda-se ele. Porra, será? Sério? Não é? Concordam comigo que é o episódio quando eu fui assistir mais fraquinho? Quando eu fui assistir... Esse episódio é bem fraquinho mesmo. Quando eu fui assistir essa segunda temporada, pelo título do episódio, eu achava que era outra adaptação daquela mesma história do Stephen King, que a Netflix já tinha adaptado no filme. Eu já lembrava do... Eu pensei assim, que já lembrava do antigo podcast que a gente tinha aqui na Paranerd, que é Cuidado com a Grama Alta, do saudoso e querido... Paquiderme. Pet Frog? Não, Paquiderme. Ah, tá. Gabriel Webler, que ele fazia aqui o Cuidado com a Grama Alta. Ah, tá. Bom, seguindo... Não, vamos seguir. Agora, o meu episódio favorito desta temporada, empatado com o Neves no Deserto. O Neves no Deserto e esse estão pau a pau um com o outro. Pela casa. All Through the Lighthouse. Na véspera de Natal, duas crianças descem as escadas na ponta dos pés para tentar flagrar Papai Noel. Uma fábula às avessas, só para adultos. Certo? Cortou tudo e não cortou porra nenhuma, né? É, pra mim, essa aqui é sensacional, que é, o que aconteceria se Papai Noel, na verdade, fosse o Trump? Quase isso. Né? Cara, eu sou fascinado por essa tradição do Krampus e eu acho que a gente tinha que ter ela no Brasil. Esse aqui é todo em stop motion. Esse episódio é lindo, lindo, justamente por ser todo feito em stop motion. Todos os bonequinhos, cara, tudo maravilhoso. E a cara do Papai Noel Krampus do Inferno. Puta que pariu, que bicho feio. E olha só. O Sapo Brothers falou que cometeu a burrada de assistir esse com o Henrique, tinha 3 anos, circulando pela sala, e ele parou pra ver. E aí ele explicando pro monstro que o amigo que o Papai Noel mandou pra ajudar. Sapo Brothers. Eu só digo uma, ó, eu vou fazer um gesto, mas eu tenho certeza que você vai entender qual é o gesto, ó. Palmas lentas. Não é... Mas eu não estou batendo palmas. Ah, você tá fazendo com a palma da mão na frente, assim, né? Eu quero nem saber, né? Ah, tá bom. Serve também. Tá bom, serve também. É, porque não. Mano, mas assim. Mas de certa forma isso é bom, cara. Crianças precisam de trauma. Mano. Essa animação me fez lembrar muito o Estranho Mundo de Jack. Sim. Por ser em stop motion. Não, mas pelo estilo de história também. Também. Sim. É, eu gosto desse tipo de contos de fadas que dão uma virada total, assim, na premissa e viram um bagulho super humor negro. Né? Ah, e a conclusão da história do Sapo Brothers. Falou que ele gostou mais desse episódio do que de Grinch. Cara, mas a cena do monstro vomitando a porra dos presentes deu aquele arrepio na espinha, cara, de meu Deus. Eu não sei se eu agradeci ao monstro ter me dado presente, não. Ainda bem que tava. O que eu acho super legal é que chega no final do episódio, aí os dois moleques estão lá na cama e eles ficam assim, porra. Se isso tudo aconteceu porque nós somos bonzinhos, imagina se a gente fosse mal. O que ia acontecer com a gente? Mas, William, e se a gente fosse mal? Você tava fudido, meus amigos. Véio! Vocês iam virar carvão. E nas lendas... Nas lendas do Krampus, quando a criança é má e o Krampus vem visitar a criança na noite de Natal, ele pega a criança pelo pé, levanta ela de cabeça para baixo e dá uma surra nela com um galho de árvore. E tem outras versões que ele pega, bota no saco e leva embora, né? Ué? Essa primeira versão aí que pega pelo pé, coloca de cabeça para baixo e dá uma surra com um galho de árvore? Pinhata, velho! Né? Ok. Seguindo, próximo episódio: Gaiola de Sobrevivência, Life Rich. Após uma aterrissagem forçada de um planeta rochoso, o piloto sai em busca de abrigo e encontra uma ameaça. 13 minutos. Opinião, Matheus? Eu gosto bastante desse episódio. Eu acho o 3D dele super bem feito, sim, bem realista mesmo. Eu já tinha lido essa história antes. Eu já tinha lido esse conto antes. É um conto do Arlon Ellison, que é uma lenda, né, da ficção científica. O cara que escreveu episódios do Star Trek original. Sim, cara. Escreveu também pro... O cara é foda. Né? Escreveu não tem, também para a versão que criticar dele. Ele é completamente louco. Ele escreveu também para a versão da década de 80 do Além da Imaginação, se não me engano. Sim, esse cara é uma lenda. Ele foi uma das únicas pessoas a ser despedidas do estúdio Disney por ter sugerido que a Disney fizesse pornô. Uia! Sacanagem, pô! Olha, maldade isso, poxa. Literalmente falando. Sacanagem, literalmente. E tu, Jorge, o que, que achou de Life is Rich? Primeiro de tudo, esse autor aí, uma coisa que eu posso dizer a respeito dele é que ele tem culhões. Porra, literalmente. Segundo, né? Mas assim, esse episódio, cara, é um dos, assim, junto com o outro que eu falei lá, esse daqui é um dos meus favoritos da segunda temporada, velho. Mano, que coisa maravilhosa. Não só a animação, mas também a história, velho. Tipo, é o momento, vai dar merda, já deu merda, tá dando merda lascado, velho. Cara, eu no episódio inteiro eu tô fazendo isso. É outro que os filhos ficou, né? Apertadinho, igual do Sugador de Almas na primeira temporada, e não saía nem fim. É, não sai, não passa nem vento, né? Passa nem vento. Né? E pra terminar este episódio e a segunda temporada, o gigante afogado do Brown Giant. O corpo de um jovem gigante é trazido pelo mar e fascina os moradores locais. 13 minutos. Cara, esse é outro daqueles episódios que você esse é bota coisa pra pensar, né? Porque tem muito papo filosófico quando esse episódio, você não acha? Sim. Sim, esse é o mais filosófico da segunda temporada, né? Tanto que ele é inteiramente narrado, tem ninguém falando diretamente nele, é tudo narrado, né, pelo professor que... Pesquisador, né? Pelo pesquisador que foi enviado para ver o corpo do gigante, né? Que é, quando chega o corpo do gigante na praia, né? É, quase que imediatamente ele vira uma atração pop. As pessoas vão lá brincar com ele como se ele fosse um brinquedo de parque, né? Ele é o único que primeiramente tenta se manter afastado, né? Do observar de longe. Pra não só para ver o corpo, não para pesquisar o corpo do gigante, mas para pesquisar o comportamento das pessoas ao redor do corpo do gigante. Cara, ele está analisando algum... mandado lá para pesquisar o gigante. Eu acho que ele foi mandado lá para pesquisar a população mesmo. Pelo menos a premissa que eu achei quando eu estava vendo a reação. Acho que ele estava lá para visualizar o que, que os outros estavam achando do gigante, não o gigante per si. Não, eu acho que ele foi enviado junto com outros pesquisadores para pesquisar o gigante, mas ele resolveu pesquisar a reação do povo ao gigante. Né? É uma análise da humanidade diante do diferente. Sim, sim. E como tudo nessa vida, o gigante começou como uma novidade... atração turística, ponto de referência, depois virou pênis de baleia no museu local. É, virou lugar comum, decaiu, desapareceu, pedaços dele eram encontrados em casas como decoração. Perdeu completamente a fascinação original. Né? Sim. Lembra muito, não sei se vocês lembram dessas cenas no Pacific Rim. Os kaijus eram monstros, mas depois acabaram virando parte da cultura pop e até ornamento das casas. Sim. Esse episódio, ele é escrito ele é baseado numa história do J.G. Ballard, que já morreu, né? É, que também é um escritor lendário. Ele escreveu uma antologia de contos de ficção científica chamada The Atrocity Exhibition, nos anos 70. Que, tipo assim, é influência para tudo, cara. Desde músicas até outros filmes, cara. Maneiro, muito bom. Bom, no momento é o que temos para hoje, duas temporadas. Uma coisa que eu recomendo sempre para todo mundo que me pergunta sobre, cara, vai ver Love, Death and Robots e tu assiste essa porra numa noite. Cara, o episódio mais longo tem 17 minutos, cara. Pelo amor de Deus, pra assistir essa bodega toda em uma noite só, uma brincadeira, uma cagada, no banheiro. Tu assiste os episódios tudo do Love, Death and Robots, cara. Sacanagem nenhuma, não. Na minha opinião, a primeira... Não sei se é porque a primeira temporada tem mais episódios também, pode ser por esse motivo, mas eu acho que a primeira temporada ainda é melhor do que a segunda. Tem ótimos episódios da segunda, como a gaiola de sobrevivência e o Pela Casa e Neves no Deserto, então esses são ótimos, mas a média dos episódios é um, vamos dizer, um 6, 6,5 de 10 da segunda temporada, enquanto que a média da primeira temporada é de 8,5 para cima, com certeza, na minha opinião. Sem dúvida. Como se a gente desse nota aqui no Paranerdia, né? Mas foda-se. É a tua opinião também, Matheus? A primeira temporada ainda é melhor que a segunda? Eu acho a primeira temporada melhor que a segunda. Uma coisa que, para mim, torna a primeira temporada melhor que a segunda, embora a segunda não seja ruim, eu só acho a primeira melhor, é que a primeira temporada tem coisa que é mais ousada. Eu acho que tem... Mais mistura de técnicas também, né? Tem mais mistura de técnicas, tem algumas cenas que são pesadas, inclusive com nudez frontal total, né? Coisa que na segunda você não vê muito. Sexo, né? Direto, velho! Né? E assim, e eu gosto de animação que o cara mistura técnica. Eu acho que falta, sim, em certas animações mais mainstream, uma coisa mais sujona, sabe? Uma coisa mais experimental. Sim. E a primeira tem tudo que eu preciso nesse quesito. Sim. E tu, Jorge? Primeira temporada ainda é mais melhor de boa do que a segunda? Com toda certeza, pra você ver como é que é. A primeira temporada eu tive 4 favoritos, enquanto que na segunda temporada eu arrumei o segundo porque eu lembrei que era bom. Então tá bom. E todos concordamos que Zima Blue ainda é o melhor episódio de todos? Não. Sim. Sim? Não? Sim. Então, na tua opinião, qual é o melhor episódio das duas temporadas? Ó? O melhor episódio das duas temporadas, pra mim, é o Boa Caçada. Ah, tá bom. Não, é justo. Boa Caçada é bom também. Eu prefiro Zima Blue. Eu gosto. Eu acho que pra mim o top 3 é o Zima Blue em primeiro lugar, o Boa Caçada em segundo lugar e a Testemunha em terceiro pela técnica. Ah, boa, cara. Pra mim o top 3 fica... Cara, eu vou ter que fazer um top 3/4, porque como eu falei, eu não consigo botar o Zima Blue e o 13 da Sorte um na frente do outro. Então fica em primeiro lugar o Zima Blue... /13 da Sorte como primeirão, o Testemunha por conta da técnica também está em segundo, sem sombra de dúvida, e o Iogurte toma o poder só pela zoeira, porque porra, aquilo ali, cara, é surreal a porra do episódio, cara. Eu chorei de dar risada do começo ao fim daquele episódio, cara. Então os três são, o meu top 3 é esse. Quais seriam os teus top 3, Jorge? Então, eu vou utilizar o mesmo hack que você utilizou, que pra mim, de todos os episódios das duas temporadas, o melhor é o Boa Caçada, sem dúvida. Empatados em segundo lugar, eu tenho Zima Blue e 13 o Número da Sorte. Boa. E em terceiro lugar, eu tenho Ajudinha. Ajudinha, tá bom. Cada um, não, tá certo. Eu achei fraco, mas eu te dou toda a razão de gostar do Ajudinha. Muito bem. Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui. Peraí. Jorge, em relação ao Ajudinha, eu dou o braço a torcer pra você. Ai, cacete. Depois dessa prova, eu ia pedir considerações finais, mas esquece. Não. Vida não. Longa e próspera. Tchau, vá, vamos voltar pra Ed, vá. You got an Herd Mail. E aí, pessoal, beleza? Jorge aqui de volta e dessa vez para só agradecer os padrinhos do Paranerdia, seja do Apoia-se ou do PicPay. Então é só vocês darem um pulo lá e contribuírem. Agradeço de verdade a Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, a nossa querida Joaninha Tracker, Arthur Boni, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório e suas interessantes vídeos-respostas, Emílio da Costa Mansur, Léo Oliveira, do Fermata, Lucas Freitas, Luciano Dias, Paulo Libardi, Rodrigo Moquipon, Sandro Cruz, lá do Debacast, Sérgio Cabral, que não é o governador do Rio de Janeiro, mas é um cara gente boa, Suelen Nastri, Thiago Teixeira e, por fim, mas não menos importante, Valdir Fumene Jr. Um grande abraço a todos vocês e até! Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.